Este poema conta a história de uma flor com a qual eu fazia uma boneca quando era criança. Aster, a flor que era uma boneca. Encontrei na serra uma flor que na minha infância fez história. Guardo até hoje com amor essa flor na minha memória. Ao vê-la de novo na charneca, veio-me logo à lembrança aquele tempo de criança em que fiz dela uma boneca. Não tinha outra para brincar, e naquele caminho pedestre, essa flor silvestre foi o melhor que pude encontrar. Ela já tinha cabeça e saia, braços e pernas precisava de arranjar. Eu era apenas uma catraia que procurava se desenrascar. Encontrei por ali uns cavacos com os quais furei a flor. A boneca ficou simples e com buracos, mas para mim tinha tanto valor. Obrigado.